apaixonar o seu coração. Escuta aí, ó. Liga pra mim. Eu tenho tantas coisas pra te falar. Liga pra mim. Vai ser tão bom, nós precisamos conversar. E todos sabem que eu te amo. Só você e mais ninguém. E eu te vejo em qualquer apaixonados. Tem alguém apaixonado aqui esse fã? Escuta aí, ó. Sucesso. Amo você. Preciso saber se você já me esqueceu. Te encontrar. Só quero falar que meu coração é seu. Eu sei que é difícil perdoar esse alguém que te fez sofrer, esse alguém que te fez chorar. Mas eu vou até o fim trazer de volta um grande amor pra mim. Quem sabe solta a voz, eu quero ouvir. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. E se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer. E se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Oh, Arena. Quem sabe será que só tá mais ligada comigo? Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo. Há tempo que a gente estava separado. Eu nem imaginava o quanto eu te desejo. Pensei que o nosso amor era casa encerrada. Foi só te ver de novo pra eu perceber que o meu coração só sabe te querer. Bateu uma saudade, uma louca vontade de amar você. E aí? E se eu pedisse, volta pro meu coração. Pelo amor de Deus, não me diga não. E vem que tá na hora, tá aberta a porta pra você entrar.